No programa A Tarde é Nossa, três músicas na sequência. Sucesso de Whitney Houston, I Don't Want to Dance with Somebody, aqui na Mune. Agora são 15 horas e 48 minutos e todos os dias eu falo em nome de HR Materiais para Construção e Materiais Elétricos. HR vende para você tudo que você precisa em matéria de materiais para construção e materiais elétricos aqui em nossa cidade, né? lá em HR, você já sabe, tem uma promoção incrível que você pode estar aproveitando, é a promoção de HR envolvendo os containers para obras e mais o poste padrão, ou seja, você comprando o poste padrão lá em HR, você ganha um mês de locação do container para obra. Já se você faz a locação do container para obra, que é o combo, é o container mais o banheiro químico, aí você ganha 15% de desconto no poste padrão. É muito legal, bacana, e somente a HR que faz essa super promoção para você aqui na cidade. HR, materiais para construção e materiais elétricos, a loja do meu amigo Henrique. Aliás, diga-se de passagem, quando você quiser economizar de verdade, você compra em HR. A economia que você faz é enorme, é monstruosa. A economia é uma loucura, a economia lá, né? Inclusive, a locação de caçambas não tem para ninguém. Ninguém faz locação de caçambas mais barato que o Henrique de HR, viu? HR fica na rua Doutor Antônio Carlos de Abreu Sodré, número 12, centro da cidade. Telefones 3814-6010 ou 99901-6001. HR, materiais para construção e também materiais elétricos aqui em nossa cidade. Mandar um abraço aí pro pessoal que tá sintonizado com a gente, a Luana Fernandes, beijão pra você, obrigado pela audiência. Um beijão pra Luísa, lá de Rubião Júnior, também para o esposo da Luísa, o Benedito Matias de Oliveira, os filhos da Chilene, Silene, o Everton, os netos dela, o Matheus, o Giovanni, Ícaro, Gustavo, Ana Luísa, Felipe, o Wilson Espadim e também o Jorge de Proença, Sônia e a Rosana de Moraes. Tudo de bom para vocês aí e obrigado pela sintonia, viu, Luísa? Beijão para você. Maria Baldini também está sintonizada com a gente. Alô, Maria Baldini, Juliana, Lavínia, João, Cida, Fernando, Juliano, Alexandre, Marcino, Trovão, Vera e Marília Amélia. Tudo de bom para vocês também, tamo juntos. Olga Hipolique dos Campos Elísios. Alô, Olga, alô, Polique, tudo de bom para vocês também. E obrigado pela audiência, casal simpático. Maria Helena Tomazelli do Jardim Tropical. Beijão para você, Maria Helena Tomazelli. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Alô, seu Walter Comelli, Igaraçu do Tietê. Tá curtindo a gente aí, viajando com as melhores músicas. Forte abraço, seu Walter Comelli. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Alô, Igaraçu do Tietê, tudo de bom para vocês aí. 15 horas e 52 minutos. Agora eu tô trazendo o sucesso da Fafá de Belém. Doce Magia, música bonita para a gente recordar. Vamos lá, 15 e 52. Quando a gente se viu, alguma coisa nos uniu, sem saber. Aonde quer que hoje eu vá, tenho sua mão. Mesmo quando não está, você vem e o prazer nasce do toque de nossas mãos. Eu sorri, você ri e a gente vai levando assim, sem pensar, sem cobrar. Sem querer saber se é ou não, pra ficar, pra sair sem nada, sem nada que fosse a nos unir. E às vezes tento me enganar, tento fugir. Jeito nosso que marcou. enlouqueço nesse amor que vingou. Você vem e o prazer nasce do toque de nossas mãos. Eu sorrio, você ri e a gente vai levando assim, sem pensar, sem cobrar, sem querer. Você está ouvindo A Tarde é Nossa. Ai, que saudade! Que saudade. Aí, pra você, o sucesso do Titãs aqui na Municipalista, 15 horas e 58 minutos, toda cor. Agora são 15 e 58, intervalo comercial, e daqui a pouquinho eu tô trazendo pra você mais três músicas na sequência. Você está ouvindo a Rádio Municipalista de Botucatu, ZYK 565, 1240 AM, transmissão também pela internet em www.radiomunicipalista.com.br. radiomunicipalista.com.br para dispositivos Android e iOS. A Muni está em todas as plataformas e também nas redes sociais. Municipalista, a rádio do povo, com você em todos os lugares. Sábado ao meio-dia tem o programa Mão de Vaca, o programa que ajuda a enriquecer o seu conhecimento, sempre trazendo assuntos relacionados a finanças pessoais, empreendedorismo e investimentos. Não perca, sábado ao meio-dia, programa Mão de Vaca. HR, materiais para construção e materiais elétricos. Você está construindo ou reformando? Compre em HR, você economiza de verdade. Em HR você encontra areia, pedras, cimentos, tijolos, cabos flex, cabos de alumínio, tubos e conexões, ferramentas e big bags de entulho. Chegou na fase de acabamento, materiais elétricos é com HR. Fios, disjuntores, postinhos de energia elétrica, postinhos de telefone, tomadas e muito mais. HR faz a locação da caçamba mais barata de nossa cidade. Se você encontrar alguma caçamba com preço menor que HR, o Henrique abate o preço da concorrência na hora para você. HR, Rua Doutor Antônio Carlos de Abreu Sodré, número 12, Centro. Telefones 3814-6010 ou 99901-6001. HR, materiais para construção e materiais elétricos. Ofertas do Supermercado Central válidas até quinta-feira, dia 3 de agosto. Melancia, quilo 2,75. Melão amarelo, quilo 3,66. Morango cumbuca, 250 gramas, 5,77. Maracujá azedo, quilo 6,95. Batata extra ou cebola nacional, quilo 2,86. Cenoura ou beterraba, quilo 3,97. Central Supermercados, onde o seu dinheiro compra mais. Preço baixo assim é no Supermercado Central. Uma nova vida está chegando? Então venha se preparar no curso de gestantes da Unimed Botucatu. Gratuito, aberto a toda a população e presencial. De 7 a 11 de agosto, das 19 às 21 horas. Inscrições 14-3811-4503 ou preventiva@unimedbotucatu.coop.br. Bem informados, mamães e papais podem curtir mais e melhor essa fase de felicidades. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Panificadora e padaria Pecim. No Pecim você encontra lanches, salgados, doces, pãezinhos quentes a toda hora e a todo momento, petiscos, almoços e jantas. Lembrando que o almoço e janta no Pecim são os mais baratos da cidade, porque são pratos feitos, e pratos feitos com certeza são mais baratos do que nos restaurantes convencionais. Panificadora e Padaria Pecim tem atendimento personalizado, ambiente higiênico, vista privilegiada do centro da cidade e da Praça do Para Todos. Pecim, Rua Amando de Barros, 314, no centro. Telefone 3882-4432. Já começa um novo dia, vamos todos acordar. E um banho bem quentinho todos vão tomar. Um café muito gostoso eu vou preparar. Chega a hora do almoço e depois é do jantar. Qualidade Zilogás, a chama do meu lar. Óleo Gás, Zilogás, Óleo Gás, Zilogás. É qualidade, é Zilogás. Ligue e peça o seu gás. 3815-2727. Zilogás. Confira as ofertas da terça e quarta verde do Paulista Supermercados. Laranja lima ou mexerica morcote, o quilo 2,49. Maracujá azedo ou melão amarelo, quilo 4,99. Pera argentina, o quilo 6,99. Batata granel, o quilo 2,99. Vagem ou berinjela, o quilo 3,99. E pepino japonês ou repolho verde, o quilo 1,95. Paulista Supermercados, servindo qualidade com economia. Municipalista. Sempre à frente. é sucesso. Nós tocamos. Muito bem, agora são 16 horas e 3 minutos. Está na hora de você curtir mais três músicas na sequência, na sua quarta edição. Agora, no programa A Tarde é Nossa, você vai ouvir três músicas na sequência. Vamos lá, música lindíssima para você do Air Supply. Programa A Tarde é Nossa, três músicas na sequência. You can win the fight, you can grab a piece of the sky. Break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone.

sucesso pra você do Christopher Cross, né? Música lindíssima essa música, diga-se de passagem, né? Essa música é muito bonita, Arthur's Theme. Agora são 16 horas e 16 minutos, você já sabe, eu falo todos os dias em nome de HR Materiais para Construção e Materiais Elétricos, em nome do Cláudio Lopes, da Panificadora e da Padaria Pessim, Gráfica Tipo Mic, e também em nome de todos os nossos patrocinadores aqui. No final do programa, quero mandar um abraço para o meu amigo Kid e a esposa Rai, lá do Recreio do Havaí. O Kid está ouvindo aí a nossa programação, tudo de bom para você, viu, Kid? Obrigado. A Fátima Fernandes também está curtindo o nosso programa. Alô, Fátima Fernandes, tudo de bom para você. E mandar um abraço para o meu grande amigo, meu irmão Wagner Artioli, lá da Vila São Lúcio. Tive o prazer de falar com o Wagner hoje. Grande abraço para você, Wagner. Muita paz, muitas alegrias. Que Deus abençoe muito a você, meu grande amigo de todos os dias, Wagner Artioli. É, tá certo, tá certo. Grande Wagner. Agora são 16 horas e 18 minutos. É, pessoal, antes da gente seguir, né, com o nosso programa, só um pequeno comentário, né? O Brasil hoje acabou se desclassificando da Copa do Mundo, né? Não jogou bem, a seleção brasileira jogou muito mal, diga-se de passagem, não foi um jogo bom, não. O Brasil poderia render muito mais do que rendeu, a gente percebeu isso, né? Em todos os momentos, o Brasil não conseguia finalizar os ataques que estava. Eu não sei se a Jamaica armou um esquema que conseguiu segurar a seleção brasileira, né? A Jamaica jogou pelo empate, o empate já levava a Jamaica para as oitavas, mas o Brasil, infelizmente, acabou aí se desclassificando. Mas me deixa um pouco assim, triste de ver também os comentários das pessoas, né? A gente está vendo alguns comentários aqui na internet, principalmente nas publicações de sites, né, que pertencem ao estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o pessoal comentando, né, e assim por diante, e fizeram a matéria, embaixo vem os comentários. O pessoal também tem uns comentários também que são totalmente sem noção, né? Também não é para você também malhar as meninas desse jeito como estão malhando também, né? Querendo ou não, perder faz parte do negócio, né? Afinal de contas, é jogo, né? Jogo é jogo. E perder faz parte do jogo. Só que as pessoas são muito ofensivas hoje em dia para escrever alguma coisa, sabe? É muito ofensivo demais, você entendeu? Se você quiser criticar a seleção, você pode criticar do jeito que você quiser. Mas existem duas maneiras de você fazer a crítica. Uma das maneiras é você... Olha, o Brasil não jogou bem, como eu falei agora há pouco. Exatamente como eu disse, o Brasil não jogou bem, né? Não jogou bem mesmo. O Brasil poderia render muito mais do que rendeu. O Brasil parecia que estava travado, né? A equipe da seleção brasileira. Isso é uma crítica que a gente faz e que pode ser feito abertamente sem nenhum tipo de problema. Não jogou bem mesmo. Agora, daí você também já começa a ofender também, eu não concordo com isso não. Infelizmente estou vendo muitas mensagens ofensivas no Facebook hoje em relação à vitória, ou melhor, à vitória não, em relação à desclassificação da seleção brasileira. Olha, realmente as pessoas estão muito maldosas ultimamente, acho que... Claro, eu tenho certeza que não estou falando isso para as pessoas que me acompanham, né? Que eu tenho certeza que o ouvinte que escuta a Rádio Municipalista é um ouvinte inteligente, é um ouvinte que sabe o que diz, que sabe o que fala, mas é que a gente lamenta muito certos tipos de críticas agressivas e assim por diante, né? Infelizmente as pessoas... Tem algumas pessoas que exageram em relação a isso, hein? Pelo amor de Deus, que coisa. Agora são 16 horas e 21 minutos. Fiz aí a minha pequena crítica, meu pequeno balanço, né? aí da Copa do Mundo do futebol feminino, que continua, viu, gente? Eu não vou parar de assistir, não. Tá muito legal, tem cada jogão ali que tem uns jogos interessantes, né? Apesar que algumas pessoas criticam, mas tem jogos muito interessantes ainda pra gente acompanhar. 16 horas e 22 minutos. Vamos então aí trazendo as duas últimas músicas do programa de hoje. Roupa Nova e depois Placa Luminosa. Vamos lá. Saudade. Você está ouvindo A Tarde é Nossa, com os clássicos da música brasileira e da música internacional. No seu rádio, César Júnior, o amigo de todas as tardes, de segunda a sexta-feira. Saudade não tem idade. Só quero de você o que você quer de mim. É melhor eu te perder do que ter você assim, tão distante de nós dois. Pra que tanta ironia? Tudo isso é pra depois. Vem rasgar a fantasia. Te conheço muito bem, você sempre com esse jogo. Fica indo e depois vem. Vem mexer, brincar com o fogo. Esse ego é muito louco, atrapalha tanto a gente. Nosso tempo já é pouco, nosso caso é diferente. Solta o teu cabelo e me chama. Tira o teu casaco e me ama, me ama. Puxa esse lençol e me aquece. Apaga a luz do dia, adormece. Solta o teu cabelo e me chama. Sucesso do Placa Luminosa. Gente, tô indo embora. Não, tô indo embora não. Vou embora só às 5 horas da tarde. Tô encerrando a parte musical do programa A Tarde é Nossa. Daqui a pouquinho eu tô trazendo, sabe o que, né? As notícias da sua Tarde da Saudade. Fica aí na sintonia. Municipalista. O Supermercado Manzini tem sempre as melhores ofertas para você e preços imbatíveis na cidade de Botucatu. E no Supermercado Manzini, você fazendo o cadastro para cliente ouro, você tem promoções especiais e o seu bolso agradece. Loja 1, Rua Benedito Rodrigues da Silva, 94, Coab 1. Loja 2, Rua Carlos Bauer Filho, 324, Jardim Brasil. Loja 3, Rua João Modesto, 45, Residencial Cedro. E loja 4, Avenida Doutor Jaime de Almeida Pinto, 990, Jardim Reflorenda. Manzini Supermercados, o barateiro. Aqui você começa o seu dia com muita música e informação. De segunda a sexta-feira, das 5h30 às 6h30. E aos sábados, das 5h30 às 7 da manhã, você acompanha aqui pela Rádio Municipalista o programa Manhã da Muni com Fran José. Programação em alto astral. Olá, pessoal de Botucatu! Nós somos o espetáculo Uma Mulher, Um Olhar. Abigail. Paulo. E Estevão. De Emmanuel. Por Chico Xavier. Estaremos aí no dia 13 de agosto. No Teatro Municipal Camilo Fernandes de Nute. Às 20 horas. Venham se emocionar com essa linda história. Uma Mulher, Um Olhar. Abigail. Paulo. E Estevão. Vem! Apoio Rádio Municipalista. Laticínios GG, os melhores produtos para você. Queijo Minas Frescal, queijo mussarela, iogurtes, leite longa vida integral e desnatado. Tudo feito com o mais alto nível de qualidade e inspecionados. Quando você comprar produtos do Laticínio GG, pode ter certeza de estar levando os melhores e mais deliciosos produtos. Se você ainda não tem produtos do Laticínio GG em seu estabelecimento, ligue agora mesmo para 14-3886-1196. Laticínios GG. Os melhores produtos para você. Rua Projetada B, fone 14-3886-1196, Pardinho. Com mais de 20 anos de experiência, a Autoelétrica Maeda e Maeda traz para você peças de qualidade, serviço profissional em autoelétrica e injeção eletrônica, baterias das melhores marcas, revisão mecânica e tudo que o seu veículo precisa para estar super ligado. Confira também os serviços de mecânica na Maeda e Maeda, Avenida Deputado Dante Del Manto, 1965, próximo ao Café Tesouro. Telefone 3882-2156. Olá, eu sou Carlos Pessoa e todos os sábados nós temos um encontro marcado aqui na Muni. Das 10 ao meio-dia tem Sábado Show, música, diversão, prêmios e a sua participação. Mais alegria e diversão do seu rádio. Eu quero você comigo. Sábado Show, todo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Muni. Oferecimento, Construtora Dimensional, Zilobel, Quitanda do Cláudio, Associação dos Trabalhadores e Funcionários da Prefeitura de Botucatu, Grupo Miquelin, Elete Informática e Antunes e França, Corretora de Seguros. Shopping Amando, o lugar onde as marcas ganham mais vida. Preparados para o que está por vir? O Shopping Amando se prepara para sua grande inauguração com a chegada de marcas de tirar o fôlego. A sofisticação de Rafaela Boss e a elegância de Via Mia irão encantar você. Para os apreciadores de bons vinhos, a Vino selecionou os melhores rótulos. Já os amantes da culinária não podem perder o sabor autêntico do Dom Kebab. E para os fashionistas, a King traz os tênis mais estilosos e as viagens serão ainda mais especiais com as malas da Cestini Malas. Estas são as novas marcas que você encontrará no Shopping Amando, proporcionando uma experiência única de compras e lazer. Não perca, a inauguração está chegando. Venha viver momentos incríveis no Shopping Amando, aguardamos você. O Shopping Amando está com previsão de inauguração para outubro de 2023. Shopping Amando, na Amando 816, telefone 981720816 ou www.shoppingamando.com.br. Instagram @shoppingamando. Esta é a ZYK 565, Rádio Municipalista de Botucatu Limitada, transmitindo em 1240 kHz. Rádio Municipalista de Botucatu, Botucatu, São Paulo. Sua tarde é muito mais saudade, com as músicas que fazem você recordar os maiores sucessos do passado. As vozes e melodias inesquecíveis estão presentes aqui no A Tarde é Nossa. E juntos conosco, os nossos parceiros comerciais, Cláudio Lopes. Esse pedreiro eu indico para você. Cláudio Lopes é diferenciado e tem uma equipe qualificada que trabalha nos padrões Cláudio Lopes da construção civil em geral. Cláudio Lopes, telefone para contato 99756-2854. HR, materiais para construção e materiais elétricos. Desde o alicerce até o acabamento, você pode contar com HR, pronta entrega, e ainda o Henrique abate o preço da concorrência para você. Não esqueça, tem locação de caçambas também. HR, Rua Doutor Antônio Carlos de Abreu Sodré, número 12, no centro. Telefones 3814-6010 ou 99901-6001. Panificadora e Padaria Pecim, lanches deliciosos, salgados, doces, pãezinhos quentes a toda hora e a todo momento e almoços e jantas. Panificadora e Padaria Pecim, atendimento personalizado. Rua Amando de Barros 314 do Centro. Telefone 3882-4432. Gráfica Tipo Mic. Impressos gráficos com alta resolução e qualidade de cores. Desde a confecção de folders até de cartões de visitas ou convites para festas de aniversário, pode confiar na Gráfica Tipo Mic. Há quase 50 anos, fazendo seus impressos causarem ótima impressão. Rua Amando de Barros, 1755 do Centro. Telefones 3814-4396 ou 99856-9291. Gráfica Tipo Mic. Associação Atlética Ferroviária. Clube poliesportivo com inúmeras opções de diversão em nossa cidade. Segurança, conforto, praticidade e muito mais você encontra na Ferroviária, Rua Manuel da Silva, região da Vila São Lúcio. Telefone 3815-3072. Obrigado a nossos parceiros comerciais que, juntos conosco, ajudam você a recordar as maiores poesias musicais da sua tarde. Fique conosco, pois você já sabe, a tarde é minha, é nossa, é da saudade. Muito bem, agora são 16 horas e 38 minutos, você está com a Municipalista e agora você vai ficar bem informado com o Jornal da Tarde. A partir de agora, a informação no seu rádio, Jornal da Tarde. Ok, 16 horas e 39 minutos, vamos então com as manchetes do dia de hoje. Menor é apreendido após ser encontrado com drogas nos predinhos da Vila Jardim. Polícia apreende caminhão com grande quantidade de cocaína na Raposo Tavares, em Salto Grande. Mulher morre após incêndio em apartamento na Zona Sul de Marília. Incêndio de grandes proporções atinge madeireira em Tupã. Teto de academia desaba em Pirajuí durante horário de funcionamento. Mulher de 62 anos é encontrada morta e enterrada no jardim de casa. Isso aconteceu em Barretos. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Tarde, que está apenas começando. Jornal da Tarde e as notícias de Botucatu e região. E na noite desta terça-feira, ou seja, ontem, a equipe do GAP, que é um grupo de ações preventivas especiais da Guarda Civil Municipal, acabou apreendendo um adolescente com drogas. Isso aconteceu na Vila Jardim, aqui em Botucatu, nos predinhos da Vila Jardim. Segundo a Guarda Civil Municipal, os guardas estavam em patrulhamento preventivo pela cidade quando, próximo a uma quadra esportiva, os guardas visualizaram o indivíduo, né, esse menor, conseguiu avistar a viatura, saiu correndo em direção ao conjunto habitacional lá dos prédios. Durante a fuga, ele jogou uma sacola verde no chão. Assim que foi acompanhado, o menor acabou sendo alcançado. Com ele, os guardas encontraram R$105 em notas diversas e algumas moedas. Ele acabou dizendo e confessando que esse dinheiro era proveniente da venda de drogas. Depois, ao verificar o conteúdo da sacola que foi dispensado pelo adolescente, foi constatado que tinha no interior da sacola a quantia de 16 papelotes de cocaína, 7 pedras de crack e 43 parangas de maconha. O adolescente foi levado junto com a sua mãe até o plantão policial. A família tomou ciência e depois o adolescente foi encaminhado, ficando à disposição da justiça. E a Polícia Militar Rodoviária apreendeu no final da manhã de hoje aproximadamente 400 quilos de cocaína. Isso aconteceu na rodovia Raposo Tavares, na região de Salto Grande. A apreensão, ela foi durante uma operação chamada Impacto e ocorreu por volta das 11h30 da manhã. De acordo com a corporação da Polícia Rodoviária, eles abordaram um caminhão na altura do quilômetro 385 da rodovia. E após a vistoria deste caminhão, os policiais encontraram cerca de 400 quilos de cocaína que estavam escondidos em 10 fardos, em meio a uma carga de farinha. Até o final da tarde, a droga não tinha sido pesada ainda. O condutor do caminhão foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência foi apresentada na delegacia de Salto Grande. Uma mulher de 55 anos, ela morreu na madrugada de hoje, quarta-feira, vítima de um incêndio em um apartamento onde morava, em Marília. O corpo de bombeiros acabou atendendo a ocorrência para controlar as chamas e evitar que o fogo chegasse a outros apartamentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e o médico socorrista constatou aí a morte no local. Vizinhos relataram estalos por aproximadamente uma hora, até perceberem que o apartamento estava pegando fogo, quando então acabaram acionando os bombeiros. As suspeitas é que as chamas possam ter sido provocadas pelo curto-circuito de um carregador de celular, mas as causas estão sendo investigadas. A vítima estava sozinha durante a madrugada e nenhum outro apartamento foi atingido. E um incêndio de grandes proporções atingiu uma madeireira no início da manhã desta quarta-feira de hoje, né, em Tupã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 4 horas da manhã e mesmo após 6 horas de combate ainda persistia. As chamas se espalharam rapidamente pelo local, consumindo parcialmente um barracão e parte também do madeiramento do local, totalizando cerca de 600 metros quadrados de área afetada. Para auxiliar no combate às chamas, a equipe dos bombeiros contou com um caminhão de água cedido pela Prefeitura de Tupã e também o apoio de empresas ali da região. E o teto e parte de um muro de uma academia desabaram no início da noite de ontem, terça-feira, em Pirajuí. Segundo o boletim de ocorrência, alunos frequentavam o local quando um professor percebeu que alguns fragmentos do teto estavam se soltando. Ele então reuniu todos os clientes que estavam na academia e os alojou nos banheiros, Minuto depois, o teto desabou, levando junto parte do muro do estabelecimento. A polícia foi acionada junto do Corpo de Bombeiros de Bauru para atender a ocorrência. E ainda, segundo os registros policiais, apenas um homem teve ferimentos leves. Ele foi atingido pelos destroços no braço, mas foi atendido pela equipe de socorristas e liberado logo em seguida. A Academia RH Pro Estúdio se manifestou em seu perfil nas redes sociais. Na postagem, assinada por um dos professores, ele escreveu que foi um susto, mas que graças a Deus ninguém se feriu. Agora são 16 horas e 47 minutos, você está com a Municipalista, você está com o Jornal da Tarde. Agora é hora das notícias da nossa, né, do Brasil e do mundo aqui no Jornal da Tarde. Vamos lá. Jornal da Tarde e as notícias do Brasil e do mundo. Dezesseis horas e 47 minutos e uma mulher de 62 anos, ela foi encontrada morta e enterrada no jardim da própria residência. Isso aconteceu aí em um bairro de Barretos. A Polícia Civil procura pelo autor do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos da vítima, ela se chama Nilza Maria Aparecida Costa Pinknote, eles disseram que o imóvel estava trancado e que não haviam há quase uma semana. No local, o telefone celular da vítima não foi encontrado. Segundo o boletim de ocorrência, uma vizinha tinha as chaves da casa e um investigador da Polícia Civil foi até o local. Ele percebeu que a terra do jardim do quintal da residência estava remexida e, ao verificar, encontrou o corpo da vítima. Conforme foi registrado no boletim de ocorrência, alguns vizinhos perceberam a presença de um homem desconhecido em frente à residência no sábado, dia 29, mas nada que chamasse a atenção. No local, eles perceberam que o celular da vítima foi levado. Policiais apreenderam uma central de câmeras de monitoramento, além de outros objetos para análise. De acordo com o boletim de ocorrência, a filha e um sobrinho da vítima estiveram na residência, mas afirmaram que não mantinham contato regular com a idosa e, por isso, não puderam fornecer mais informações. A polícia está investigando este caso. Agora são 16 horas e 49 minutos e, infelizmente, hoje o Brasil deu adeus à Copa do Mundo do futebol feminino que está acontecendo na Austrália e Nova Zelândia. Marta dá adeus à Copa com eliminação precoce do Brasil. Vamos com as informações da repórter Daniele Esperon. Vamos lá. O sonho de conquistar uma Copa do Mundo acabou para o Brasil, pelo menos em 2023. A seleção feminina ficou no 0-0 com a Jamaica e acabou em terceiro lugar do Grupo F e eliminada na fase de grupos, situação que não acontecia há 28 anos. E este Mundial marcou a despedida da rainha Marta, que já havia anunciado antes da Copa começar que era a última dela. 6 vezes a melhor do mundo e maior artilheira da seleção, Marta falou sobre o legado que deixa para o futebol feminino. O legado é esse, que eu possa passar essa mensagem para que elas continuem fazendo isso, continuem se ajudando, sabe? Continuem sendo uma equipe forte, não só dentro de campo, mas fora de campo também, que possam dividir essa boa responsabilidade, porque quem não gostaria de estar numa seleção? E hoje o maior sentimento é esse, que a gente sabe aonde a gente quer chegar, que a gente sabe que a gente tem potencial e que a gente sabe que a gente precisa fazer as coisas juntas. A expectativa em torno desse Mundial era muito grande por parte da seleção brasileira. Só que depois dessa eliminação precoce, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai analisar a situação da técnica Pia Sandhoger e a sequência do trabalho na seleção. Em entrevista coletiva, Pia afirmou que quer cumprir o contrato, que vai até depois das Olimpíadas do ano que vem, mais precisamente dia 30 de agosto de 2024. Só que com essa eliminação, as coisas podem mudar no retorno ao Brasil. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon. Muito obrigado, Daniela Esperon, pelas suas informações. É, infelizmente, né, o Brasil não jogou bem. Realmente o Brasil parecia que foi envolvido, né, pelo jogo da Jamaica. A Jamaica claramente entrou para jogar pelo empate, isso ficou claríssimo, né, no jogo. E o Brasil não teve criatividade para tentar pelo menos concluir uma única jogada, né? O Brasil muito pouco chegou no gol aí da Jamaica, e as poucas vezes que chegou, quase com nada de perigo, praticamente nada de perigo. Não teve nenhum lance que a gente pode dizer que o Brasil quase, né, acabou derrotando a equipe da Jamaica. O único momento que o Brasil, ele estava classificado, foi nos 15 primeiros minutos aí do primeiro tempo, quando o Panamá teria aberto o placar contra a França, fazendo 1-0 na França. Esse resultado classificava o Brasil. Nesses 15 minutos o Brasil estava classificado, mas depois a França virou o jogo, acabou goleando o Panamá por 5-3, foi 5 ou 6-3, foi 5-3 que a França goleou o Panamá, e o Brasil não teve forças realmente para conseguir mudar a sua realidade. Uma pena, estamos agora no aguardo para a próxima Copa do Mundo, vamos aguardar. Agora são 16 horas e 53 minutos. Ainda sobre Copa do Mundo de Futebol Feminino, a repórter Raquel Carneiro então nos conta, agora já numa geral, em total, né, que Brasil e Itália são eliminados por Jamaica e África do Sul. Aliás, eu assisti esse jogo da Itália e da África do Sul, realmente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que jogaço, hein? Esse jogo foi um jogo muito, muito, muito agitado. A África do Sul venceu a Itália por 3-2, um jogaço de bola. Vamos então aí com Raquel Carneiro nos informando. Giro da Copa. Um jogo eletrizante abriu os trabalhos em campo na madrugada desta quarta-feira. A África do Sul correu atrás do placar, empatou e aos 47 do segundo tempo fez o terceiro gol eliminando a Itália. Orsi marcou contra, Magai e Kagatlana pontuaram registrando a primeira vitória da seleção africana em Copas. Placar de 3-2 em Wellington. A Azurra vai para casa e a África do Sul vai enfrentar a Holanda na próxima fase. O segundo jogo da rodada foi ganho com um time quase e reserva. A Suécia venceu a Argentina marcando 2-0 em Hamilton. Gols de Rebecca Blomqvist e de Ellen Rubensson. As suecas se classificam em primeiro lugar no grupo G. Nossas irmãs fazem as malas e deixam o torneio. No estádio de Sydney, quem entrou em campo perdendo foi a França. Panamá abriu o placar, mas logo a seleção francesa virou e abriu folga, marcando 6 gols. 3 deles marcados por Diane Kadidiatou. As panamenhas diminuíram com mais 3 gols, fechando o placar em 6-3 para a França, que segue para as oitavas. E fechando a terça-feira, o Brasil foi eliminado pela Jamaica em um placar magro de 0-0 no estádio de Melbourne Retangular. As brasileiras precisavam apenas de um gol para seguir no torneio, mas o time jamaicano fez marcação fechada. A Jamaica segue para as oitavas pela primeira vez na Copa. Em entrevista coletiva, Marta se emocionou e pediu aos brasileiros que continuem apoiando o futebol feminino, embora essa seja sua última Copa. Os resultados da próxima rodada você acompanha com a gente. Copa do Mundo Feminina 2023. Tá certo, agora são 16 horas e 56 minutos. A gente pode apoiar realmente, né, o futebol feminino. Tem que ser apoiado mesmo, né? A gente percebeu que essa Copa do Mundo, ela foi um grande divisor de águas do que era o futebol feminino e o que se transformou o futebol feminino nos dias de hoje. Já não dá mais para você dizer que o futebol feminino é amador. Está muito profissional mesmo. E acho que a partir dessa Copa do Mundo, que eu considero essa Copa do Mundo um verdadeiro divisor de águas, apesar de tudo, porque o marketing que foi feito em cima e tudo que aconteceu mostra realmente que daqui em diante agora a situação ficou mais séria, muito mais séria. Já não está dando mais para brincar com o futebol feminino, não. Então a situação realmente agora ficou mais séria. O Brasil precisa investir e muito, porque senão vai ser isso daí que a gente está vendo, esse vexame todo. E não dá para a gente aceitar isso do jeito que a gente, né, do jeito que a gente viu hoje, não. Realmente não dá. Agora, aliás, né, para quem vê como eu assisti Suécia jogar, eu vi, e ó, abro o olho com a Colômbia, viu? Colômbia está fazendo bonito nessa Copa do Mundo. Aliás, é um país que a gente pode torcer, que afinal de contas são aí, né? Fizinhos nossos aí. Agora são 16 horas e 57 minutos. Foram estas então as informações de hoje. Desejo a todos um excelente dia. Vem aí José Maria Leonel e eu retorno amanhã, se Deus assim o permitir, a partir das 14h. A todos um beijo, a todos um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Bye, bye. Termina aqui o programa A Tarde é Nossa. A apresentação foi de César Júnior, que amanhã estará de volta a partir das 14h. Municipalista, a primeira no seu coração. Novidade para a sua empresa. Conheça as cestas básicas Jaú Serve. Uma seleção com os melhores produtos, frota própria e excelentes condições de negociação. Fale com a gente através do site www.jauserve.com.br/cesta-básica e aproveite a praticidade e a qualidade que só o Jaú Serve tem. Na Vidrocô, a promoção boa é em dobro. Na compra de R$300 em produtos da Futura, o cliente e o seu profissional de pintura ganharão individualmente um cupom para concorrer a um kit churrasco. Dia dos Pais chegando e presente é em dobro. Participe comprando tintas da Futura. Vidrocô em Botucatu, duas lojas, Floriano Peixoto 735 e no bairro Major Mateus 1035. Anota o WhatsApp 99146-2181. Você sabe, tintas é na Laticínios GG. Os melhores produtos para você: queijo Minas Frescal, queijo mussarela, iogurtes, leite longa-vida integral e desnatado. Tudo feito com o mais alto nível de qualidade e inspecionados. Quando você comprar produtos do Laticínio GG, pode ter certeza de estar levando os melhores e mais deliciosos produtos. Se você ainda não tem produtos do Laticínio GG em seu estabelecimento, ligue agora mesmo para 14-3886-1196. Laticínios GG. Os melhores produtos para você. Rua Projetada B, fone 14-3886-1196, Pardinho. Juntinho de você, bem perto de você. Municipalista. Você está ouvindo a Rádio Municipalista de Botucatu, ZYK 565, 1240 AM. Transmissão também pela internet em www.radiomunicipalista.com.br. Para dispositivos Android e iOS, a Muni está em todas as plataformas e também nas redes sociais. Municipalista, a Rádio do Povo, com você em todos os lugares. 5 horas. E agora, na Rádio Municipalista, a Rádio do Povo, o seu amigo José Maria Leonel, acompanhado da boa música sertaneja e muita prosa gostosa. Começa agora o programa do Zé Maria, o programa que você queria. Opa! 17 horas em Botucatu. Lá na técnica, o Walter César, Cezinho, César Júnior. Aqui na fala, o Caboquinho de Piapara, Zé Maria Leonel, né? Na Casa do Zé. Esse programinha aqui vai mudar de nome, vai ser Na Casa do Zé, certo? E aí o senhor, a senhora, você, meu amigo, você, minha amiga de todos os dias, tá? Sérgio Júnior, hoje eu tive uma emoção muito grande, rapaz. Eu pude visitar a dona Amélia, minha amiga de tantos anos, amiga de meu pai, amiga de minha mãe. 98 anos, sexta-feira, se Deus quiser. Lá eu me encontrei com a comadre Zirda, né? Caline e com o Nilson, seus filhos e sua neta, tá bom? Então tá, dona Amélia, a senhora preenche o coração da gente. Aquieta o coração da gente. É gostoso conversar com a senhora. Certa feita, César, ela me contava hoje, ela com 98 anos. Ela tinha 37 anos, ela foi no médico. E o médico falou que ela tinha que fazer uma cirurgia em São Paulo. Ela falou, não, doutor, vou fazer aqui mesmo com o senhor. Porque o Deus de lá é o Deus daqui. Isso que é coragem, isso que é fé, né? Bonito, rapaz. A gente aprende com as pessoas. Dona Amélia, um beijo no seu coração. Esse programinha aqui, você sabe, é um oferecimento de Pedrinho Materiais para Construção, Comercial B&B, Paulista Supermercados, Café Tesouro, Matriz Escritório de Contabilidade, Quiodo Concessionária, Steel para Botucatu e toda a região. Vai ter Roberto Carlos? Não. Vai ter... Gostou dessa, Zé? Pensou que eu ia falar que tinha, né? Vai ter Roberto Carlos? Não. Vai ter Beatles? Não. Vai ter Tião Carreiro? Vai. Vai ter Tonico e Tinoco? Vai. César Menotti e Fabiano? Vai. Bruno Marrone? Vai. Mato Grosso? Vai. Chororó? Vai. Sérgio Reis? Vai. Padecimento. As modas aí, ó. Padecimento. Quatro Cantos da Casa. Esse padecimento é lindo com o Tião Carreiro, né? Quatro Cantos da Casa, Teodoro Sampaio. Alô, Francisco, você gosta tanto? Tá aí, ó. E depois César Menotti e Fabiano. Cachorro de Rua, rapaz. E pro meu amigo Narciso Ramos, que gosta de dançar, Na Casa do Mané Pedro. Opa, Tonico Tinoco. E Mato Grosso e Matias, Tentei Te Esquecer. Toca! Conhece que eu não posso cantar só. Ai, se eu sozinho canto bem, junto eu canto melhor. Ai, vai chegando o mês de agosto, bem pertinho de setembro, os passarinhos cantam alegre por ver as matas florescendo. Ai, eu não sei o que será que já vai me entristecendo, passando tantos trabalhos debaixo de chuva e sereno. Eu não como e não bebo nada, vivo triste e padecendo. Ai, pro um coração de quem ama, o alívio é só morrendo. Ai, ai, ai. Ai, quem já teve amor na vida e por desventura perdeu, não deve se lastimar e fica triste como eu. Pois eu também já tive amor, mas não me correspondeu. O desgosto no meu peito, que serei inquilino meu. Mas eu tenho essa viola que foi enviada por Deus. Ai, que só me traz alegria e as tristezas rebateu. Ai, ai, ai. Ai, a viola me acompanha desde 15 anos de idade.

caminhamos juntos. Não teve culpado por uma discussão. No calor da emoção estamos separados. Foi pior assim, foi um tiro no pé. Hoje eu sei que me ama, pois você reclama minha falta. Mas eu volto se você quiser. Se tá ruim pra você, imagina pra mim. Que tô roendo o osso no fundo do poço, amargurando um fim. Se tá ruim pra você, imagina pra mim. Sentindo a falta sua, nem cachorro de rua tá sofrendo assim. Se tá ruim pra você, imagina pra mim. Nós erramos juntos, não teve culpado por uma discussão. No calor da emoção estamos separados. Foi pior assim, foi um tiro no pé. Hoje eu sei que me ama, pois você reclama minha falta. Mas eu volto se você quiser. Se tá ruim pra você, imagina pra onde você estiver, esta rádio pega. Rádio Municipalista, a rádio do povo. Eles estão de volta. Unimed e Sévia Vidros e Esquadrias apresentam The Beatles One, Os Garotos de Liverpool. É nesta sexta, dia 4, no Teatro Municipal de Botucatu. Lojas Rod, Shopping Amando ou megabilheteria.com. Apoio Cultural, Boutique Oficinal, Seven Motors, Splash Piscinas, Água Doce Cachaçaria, Primar Plaza Hotel, Restaurante Mandacaru, Site Acontece Botucatu, Restaurante Wasabi e Academia Sueli. The Beatles One, nesta sexta no Teatro Municipal. Realização Ferreira Eventos Culturais. Promoção Municipalista. Sete Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. Sete Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se. Seteexpo.com.br. Apoio Rádio Municipalista. Esta é uma oferta especial da Quiodo. Motosserra MS-170 por R$ 999. Não é só oferta, é presente. Quiodo, a empresa amiga do trabalhador. Rua Jaguaribe, 760, em frente à Escola Angelino de Oliveira. Quiodo, a sua concessionária Estil de Botucatu e região. Atenção, você que está construindo ou reformando, você busca qualidade com o melhor preço? A B&B, mantendo sua tradição de maior distribuidor de tubos e conexões para Botucatu e região, atende pedidos e necessidades de todos vocês. Acaba de fechar uma grande parceria com a Crona Tubos e Conexões. Isso mesmo! Agora, a B&B também é Crona, a indústria de tubos e conexões que mais cresce no Brasil. Venha economizar com muita qualidade nos produtos e na tradição do melhor atendimento, sempre com os melhores preços. Só na B&B você encontra isso. Floriano Simões, 230, Vila dos Lavradores. Telefone 3815-1900. Comercial B&B, transformando sua obra em arte. Saia da cozinha e leve para casa a feijoada da Selma. Farturosa, gostosa e completa. Nos tamanhos pequena, média e grande. Preço popular e qualidade excelente. E mais, entrega na sua casa e não cobra nada. Ligue no telefone 99795-0783 e peça sua marmita. Agora é assim, de quarta-feira e no sábado, feijoada da Selma. Marmitaria da Selma, na Avenida Conde de Serra Negra, 378, na Boa Vista. Na Vidrocor, promoção boa é em dobro. Na compra de R$300 em produtos da Futura, o cliente e o seu profissional de pintura ganharão individualmente um cupom para concorrer a um kit churrasco. Dia dos Pais chegando e presente é em dobro. Participe comprando tintas da Futura. Vidrocor em Botucatu. Duas lojas, Floriano Peixoto 735 e no bairro Major Mateus 1035. Anota o WhatsApp 99146-2181. Você sabe, tintas é na... De segunda a sexta, você fica bem informado com Estação Notícia, edição das 6. Com Kleber Novelli, Cristiano Alves, Guilherme Dorini e Cleiton Santos. Pontualmente às 6h10 da noite. Informação, os fatos e os principais destaques do dia. Estação Notícia, edição das 6. Ao vivo, aqui na Municipalista. Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes. Apoio Municipalista. Confira as ofertas da terça e quarta verde do Paulista Supermercados. Laranja lima ou mexerica morcote, o quilo R$2,49. Maracujá azedo ou melão amarelo, quilo R$4,99. Pera argentina, o quilo R$6,99. Batata granel, o quilo R$2,99. Vagem ou berinjela, o quilo R$3,99. E pepino japonês ou repolho verde, o quilo R$1,95. Paulista Supermercados, servindo qualidade com economia. Municipalista. Na casa de Mané Pedro foi no festa de São João. Cantei moda de viola, cateretela do meu sertão. Toada paraguaiana de mexer no coração. Eu fiz a velha chorar e a moça sentir paixão. Thank you.

Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Você, na sua vida pessoal, é o seu contador. Você organiza os seus gastos, a sua receita e suas despesas. Na sua empresa, seja ela grande ou pequena, você precisa fazer o mesmo. Enxergar tudo, controlar tudo. A saúde financeira de sua empresa precisa de contabilidade. E eu recomendo para você os serviços da Matriz. A Matriz é um baita escritório de contabilidade e quer trabalhar para você. Conheça a Matriz, na Avenida Leonardo Vilas Boas, 2188, ou no telefone 3814-6919. Café Tesouro, o nosso primeiro café. O café de nossas vidas. Café Tesouro, o nosso café de sempre. Atenção, você que está construindo ou reformando. Você busca qualidade com o melhor preço? A BIP, mantendo sua tradição de maior distribuidor de tubos e conexões para Botucatu e região, atende pedidos e necessidades de todos vocês. Acaba de fechar uma grande parceria com a Crona Tubos e Conexões. Isso mesmo! Agora, a BIP também é Crona, a indústria de tubos e conexões que mais cresce no Brasil. Venha economizar com muita qualidade nos produtos e na tradição do BIP. Melhor atendimento, sempre com os melhores preços. Só na B&B você encontra isso. Floriano Simões, 230, Vila dos Lavradores. Telefone 38151900. Comercial B&B, transformando sua obra em arte. Confira as ofertas da terça e quarta verde do Paulista Supermercados. Laranja lima ou mexerica morcote, o quilo R$2,49. Maracujá azedo ou melão amarelo, quilo R$4,99. Pera argentina, o quilo R$6,99. Batata granel, o quilo R$2,99. Vagem ou berinjela, o quilo R$3,99. E pepino japonês ou repolho verde, o quilo R$1,95. Paulista Supermercados, servindo qualidade com economia. Você vai construir ou reformar? Escolha o Pedrinho para ser o seu fornecedor. No Pedrinho você tem o que precisa, do básico ao acabamento. E tem mais, ofertas especiais, entrega imediata e planos especiais de pagamento. Pedrinho Materiais para Construção, na Vila Mariana, pertinho da Caixa d'Água. Atenção! Esta é uma oferta especial da Quiodo. Motosserra MS 170 por R$999. Não é só oferta, é presente. Quiodo, a empresa amiga do trabalhador. Rua Jaguaribe 760, em frente à Escola Angelino de Oliveira. Quiodo, a sua concessionária Estil de Botucatu e região. Programa do Zé Maria, o programa que você queria. 5h29. Opa! Eu quero mandar um abraço lá pra Quiodo. Ô Carlos, o Carlos da Quiodo, passa aqui um dia, vem falar no programa aqui, rapaz, tá aberto pra você, entendeu? Eu já convidei você, vem aqui. Você vai contar pra todos nós aqui as novidades que você tem aí, tá bom? Então tá bom. Obrigado, Carlos. Ô César Júnior, eu vou mandar um abraço aqui pra Dona Nália, pro Roçadeira, pra Dona Luzia, gente que tá escutando a gente. Mandar um abraço pra minha comadre Zirda. Ô comadre Zirda, que contente que eu fiquei de vê-la hoje. Aline, um beijão pra você. Meu amigo Nilson. A Maria José tá lá no pé do rádio e ela foi comigo, Maria José é minha irmã. E a Dona Amélia foi tão carinhosa com a gente a vida toda, né? E a gente tava devendo essa visita pra ela. Dona Amélia, 98 anos. Ali na Vila Mariana, pertinho da Caixa d'Água, né, Dona Amélia? Um abraço pra senhora. É. E, ô William! Um abraço, William! É, o William tá lá também. Gosta quando eles dão um tchau pra mim quando termina o programa. Um abraço, William. E agora, César? Agora, Zé Maria, tem que tocar moda. Entendeu? Eu tô aqui num drama aqui, rapaz. Eu posso tocar Cheiro de Relva com muita gente. Paula Fernandes, inclusive. As Galvão, inclusive. Né, César? Mas Cheiro de Relva parece que tem, assim, uma certa identidade maior com o Dino Franco e Moraes, né? E vai nessa. Depois tem aquele modaço, modaço, muito boa mesmo, do Chororó e Chitãozinho, Planeta Azul. Presta atenção nessa letra, é linda. E depois tem... Quanta gente se engana com as bijuterias, né? Pensando que é joia. Às vezes é assim na vida, né? A vida é às vezes assim. Você se atrapalha, fica brigando pela bijuteria, né? Encantado com a bijuteria. É encantado com o supérfluo, muitas vezes, né? E às vezes o essencial estão nas joias. Às vezes não, sempre, né? Bom, então vem aí o Dino Franco, o Chororó e o Bruno Marrone. Toca, César Júnior.